assunto é Jeff Rezende. Pra cima! Cê dança, alucina, esbanjando pura melanina. Esse seu bronzeado é fatal. E já penso nós dois. Vai que cola pra gente se amar. Esse seu corpo no meu, nós dois envolvidos por um desejo, matando a sede enquanto rola aquele beijo. Vai que cola pra gente se perder no beco sem saída, sei lá, tem que ser pra valer. Vai que cola pra gente se amar. Site oficial do Arrocha. Oh, menina, o jeito que cê dança alucina, esbanjando pura melanina. Esse seu bronzeado é fatal. Já penso nós dois. Vai que pra gente se amar. Esse seu corpo no meu, nós dois envolvidos por um desejo, matando a sede enquanto rola aquele beijo. Vai que cola pra gente se perder no beco sem saída, sei lá, tem que ser pra valer. Vai que cola pra gente se amar. Vai que cola pra gente se amar. Esse seu corpo no meu, nós dois envolvidos por um desejo, matando a sede enquanto rola aquele beijo. Vai que cola pra gente se perder no beco sem saída, sei lá, tem que ser pra valer. Vai que cola pra gente se amar.